vai ser alto de olho no prêmio. Aposte suas fichas, vida doce ou veneno. Metade ou inteiros, falsos, verdadeiros. 50-50 entre amor e dinheiro. Lágrimas que surgem nos olhos do mensageiro. Vem pra ver quem é quem em cima do picadeiro. Ligeiro, não se apavora, estoura, velha retora. Renova, veracidade, mais uma vez posta a prova. O tempo é curto, então vambora, pra quem fez da rua escola. Passa a bola, não enrola, que eu não vou ficar de fora. Sei quem sabe, faz a hora e não espera acontecer. Tem que ter, proceder, pra honrar, pra vencer. Me diz quem é você, pra me desmerecer. Tô firmão, pode crer, duvidou, então vem ver. Sensação de poder, só quem é não se esquenta. Quer saber de onde vem, se é povinho não se aguenta. Muita gente quer, mas pouca gente tenta. Quero a minha parte, vou atrás da recompensa. Deixa no sigilo as de 100, as de 50. Bang no sistema sem notar minha presença. Não é o que cê pensa, dizem que é o que se tem. No desbaratino pra trocar no vai e vem. Duvidar, não tô nem, se o sonho te faz refém. Um reino aos é ninguém, se tudo tem um porém. Pois bem, quer buscar nós tem também. Ha, ninguém é mais que ninguém. Ninguém é mais que ninguém. Respeito é pra quem tem. Chega pra somar, humildade então vem. Ninguém é mais que ninguém. Atrás da recompensa faz a sua então vai. No desbaratino um ganho nunca é demais. O mal necessário demorou, quero mais. Medos, incertezas, sombras deixo pra trás. Humildade, palavra-chave. Respeito é pra quem tem, esmaga o grito dos covardes. Inveja é uma verdade, cobiça a realidade. Um saco de moedas, Judas vende a lealdade. Um beijo sem piedade no rosto, que pilantragem. Traição sem perdão a quem nos trouxe a mensagem. Eles não sabem o que fazem, alma suja, mão lavada. Cilada, pilantra armada, um guerreiro na emboscada. Vida dura, amargurada, mas não é o fim da estrada. Pode pregar na cruz que a voz nunca será calada. Sem vacilo é entrar pra vencer nessa luta. Pra calar a boca dos filhos da puta, que negaram a Júlia, agora finge que escuta. Já esqueci sua figura, sua presença é nula. É agora segura, eu vou atrás do que é meu. Entre amor e o ódio, você garante o seu. Caim matou Abel, Julieta amou Romeu. Cada um, quem é você, quem sou eu? Uma guerra, uma vida, uma busca, uma história. A honra de um homem já vale a vitória. Tô legal da sua fama, sua grana, sua glória. Só um vencedor é eterno na memória. Ninguém é mais que ninguém. Respeito é pra quem tem. Chega pra somar, humildade.